Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas e dos cuecão! Yo-Yo na Super Jovem! Aê! Tá começando mais uma edição do programa Yo-Yo! Sejam todos bem-vindos! A hora de aumentar o volume, gargalhadas, risadas garantidas pra você a partir de agora no seu final de semana, seja na edição ao vivo todas as sextas, a partir das 14h, ou pra você que tá curtindo no domingão à noite, 20h, é o Yo-Yo chegando aí nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, enfim, em todos os lugares, é o Yo-Yo comigo, Beto Garcia, com ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, galera. Sexta-feira, e hoje não é qualquer sexta-feira, não. Hoje é sexta-feira, véspera de feriado. Aí sim. É a sexta. É a sexta-feira. E de mais a mais, a galera recebeu durante a semana. É, aí isso se torna uma super sexta. Verdade. Mas o meu já nem veio o cheiro mais. Potencializou. Potencializou. Com os caras minguar no bolso, é feriado. Hoje o pau vai torar. Sim, sim. Hoje o negócio vai ser crítico, hein? Isso, Kleber Aguiar com a gente. Boa tarde pra todo mundo, Beto Garcia, o Jorginho. O Jorginho falou que todo mundo recebeu e tal. Aí eu lembro que ontem eu tava lá em Palmas, aí que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 10. Me bateu uma tristeza a hora que eu suei, a hora que eu falei, dia 10. Eu falei, caramba, hoje é dia 10, eu nem sei mais onde foi meu salário, mano. Já tá desse jeito aí, Kleber? Já, mano. Tá bem. É, acontece. Dito isso, boa sexta, bom final de semana, né? Você tem que contratar um coach. Isso, coach. Ah, é. Verdade. Administração pagar financeira. Pagar um coach, contratar um coach, aí sim. Só que se você contratar o coach, não vai sobrar pra... Verdade. Dentro disso que você falou, tem eu sei que na hora do pensamento, mas o pensamento rápido, um homem sem dinheiro não compra nem briga. É verdade. Cara. Não tem como. Errado não tá, né? Segura essa. Errado não tá. Segura essa. Segura essa aí, boss. E o cara que tá sempre batalhando, tanto é que o sobrenome dele é Guerreiro. Eita. Sou Guerreiro. Tudo bem? Maconheiro. Também. Oba, não me entrega. Hoje no fliperama tava tocando aquela do Acundum, pra quem lembra, Emaconhada. E o Guerreiro tava cantando junto aqui. Ah, tá. As pessoas começam a mostrar seu gosto musical. Ontem eu tava ouvindo aquela do Raul lá, que ele fala da amiga colombiana, que foi pra lá. Ah, se não quero mais andar na contramão. Isso aí, cara. Isso. Essa música é legal também. Topzera. Riu de mim porque eu não entendi. Riu de mim porque e trouxe eu não uma entendi. Caixa de perfume. De perfume da Argentina. Argentina. Né? Argentina. É, altos carnavais. Ele falava do tal do Lança Perfume. Lança Perfume. Que era, inclusive que o Lança Perfume... Existe hoje ainda. Existe, será? O Lança Perfume, na verdade, é um perfume lá que é usado como desodorizador lá na Argentina. Vejam aqui só. Usado para outra coisa. Passava pela ponte e aqui o pessoal usava, principalmente na época de carnaval. Como que é? Ele era o quê? Como que é? Desodorizador. De ambiente. Isso. De ambiente. Isso. Lá na Argentina é uma coisa lícita. Hoje em dia é o ambiente do nariz, né? Aqui no Brasil. Não, nas antigas. Hoje não é mais. Nas antigas tocava o sino, todo mundo sabia. Hoje é o lalá. O sinal. Tinha o sinal, né? Tinha o sinal. Tá sabendo bem, né? Não, me contava, eu sou da imprensa, né, negão? E nós transmitimos o carnaval, Beto Garcia? Transmitimos o carnaval, sim, a gente fez, transmitimos o carnaval. É porque a rádio ficava até mais tarde no ar, porque transmitia o carnaval, né? Transmitimos o carnaval. De salão, na época do Santa Fé, Marrecas Clube. Hoje, celulares e tudo mais, tudo a tecnologia bem móvel, né? Imagina aquela época, cara, imagina a parafernália pra... Nossa, pra transmitir. Era transmissão. Eu lembro que o Branco. Era uma maleta, era né? Irmão do Beto, né? Trabalhava comigo lá no. E o Beto era puxar saco do chefe, trabalhava com o chefe. Ah, né? Vocês levavam uma mala junto? Uma mala. De transmissão. Chamava mala de. Não, ele não trabalhava conosco. Não. Bem nas antigas. Era uma. Chamava da mala de transmissão. Mala de transmissão. E cabeamento, então eu e o Branco a gente combinava. Quando um vai fazer entrevista, o outro é o cabeiro. Então tu tinha que ficar empurrando as pessoas, pisava no cabo, puxava o cabo. Popular Cabo Man. Cabo Man. Um era Cabo Mento, era. Então você ia de Pelé a Mané, né? Ei, daqui a pouco você tava final, com moral, com o microfone entrevistando. Daqui a pouco você tava puxando o cabo. Puxando o cabo. E no final da festa, querendo arrumar alguém pra pôr o cabo, né? Tem uma história dessa de carnaval que é assim, nas antigas. Não tá. O que acontecia? A rádio transmitia até aqui, 1h, 2h da manhã, isso, o carnaval, isso, né? Isso. E aí você transmitia, aí fazia entrevista no salão e tudo mais, né? Justo. 2h, a rádio saía fora do ar. Encerrava a transmissão e o pessoal ficava lá no salão com a mala de transmissão, microfone, o cara. crachá da rádio, né? É. E entrevistando os foliões, né? Ganha e o que acontecia? Você chegava lá, entrevistava, tamo ao vivo aqui, entrevistava o folião, o cara te dava aquelas fichinhas de cerveja, ah, a rádio fora do ar, desligado tudo. E você dizia, ó, não tem retorno, hein? Não tem retorno. E o cara também já tava fora do ar naquelas horas. Mas bons tempos, viu? E quem fazia técnica aqui na rádio também saía as duas, vazava pra lá. É, o detalhe é que alguém tinha que ficar no estúdio, né? Esse era o pior. É pior que puxar cabo. Pior que puxar a câmera e ficar no estúdio. Ficar no estúdio, exato. Mas vocês faziam um revezavo, assim, quem ficava no estúdio? É uma escala, ficava uma noite, escala, né? Também fazia escala. Cara, eu não lembro o que eu comi ontem. Faz tempo isso aí. Ah, mas a idade bateu, cara. É, né? Isso eu tô falando de 20. O Lança também. Eu tô falando de 20 anos atrás. Caramba, nem era nascido. Cara. Agora, você perceba que a gente tá falando de 20 e tantos anos e naquela época tinha carnaval aqui em Beltrão. Bombado, hein? Bombado. Né? Tinha, eu lembro que uma vez teve uma treta dos clubes, só tinha no Marrecas, né? Sim. E daí deu uma treta dos clubes, foi feita em outro clube também e bombou nos dois. Sim. Então assim, era festa de 1000 pessoas. Hoje, vocês que vão pra balada, conseguem colocar 1000 pessoas numa festa? Depende. É muito difícil. É muito difícil. Cervejada dá. Cervejada, mas fora isso. Um rolê não dá, não. Na época de carnaval, passava de 1000 pessoas no... Era muito louco. E a população era bem menor, lembrando, bem, né? Metade. Nossa. Lembrando que a população era menor. Então, tínhamos ainda o carnaval de rua. Sim, né? sim. Além dos clubes, né? Teve uma época e um ano que foi feito em conjunto, né? Santa Fé com o Marrecas também. Marrecas e tinha o de rua. Isso. Que era louco. Ano passado teve. Esse ano, no caso, né? Foi o primeiro rolê que eu vi em Beltrão, foi o carnaval da Ponta Grossa aqui. Ah, é. Agora tem um projeto ali do pessoal do do pub ali, do né? Pub, do foi legal. Formosa Pub, Formosa. Tá bem legal esse projeto aí. E tá dando um movimento bem legal ali no carnaval, né? Reeditando os carnavais. Exato. Parabéns aí pra moçada. Vamos trazendo aqui o pensamento da secretina. Vamos ouvir quem será a secretina dessa semana. Vamos lá. É o Vitor. O pensamento da secretina. Dormir é tão bom que nem dá pra acreditar que é de graça. Verdade, cara, que dormir. Dormir. Se o mundo fosse bom, bebê não nascia chorando. Olha só, eu tô terceirizando o veganismo, cara, o meu lado vegano. É isso aí, a vaca come o vegetal e eu como a vaca. Não, também tô nessa. Por que as pessoas com bafo falam muito? Porque elas querem desabafar. Nossa. Odeio quem fala, tô chegando quando ainda nem saiu de casa. Ah, isso é sacanagem também. Eu lembrei de uma agora que o Jorjão mandou. Tô chegando! Tô chegando, velho. Lembro. Manda deixar pronto lá. Manda deixar pronto. Xadê tropon. Aí a pessoa troca a foto do perfil para o Dia das Crianças e a gente percebe que a feiura dela vem de berço. De berço. Verdade, que nada mudou, só piorou. Nada mudou. Hoje é sexta, mas vocês não sextarás. Assinado Pobres 2:20. Verdade, cara. Esse provérbio aí é o mais verdadeiro. Estudos recentes indicam que mulheres que engordam vivem mais do que homens que mencionam esse fato. Bem mais. É algo perigoso. Sim. Pra você que acredita em algumas coisas, que dá sorte, presta atenção, meu amigo, minha amiga, se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Tem isso. Que bad, né? Olha, tomara que 2020 aí não seja uma segunda temporada de 2019. Porque... Eu passo essa temporada. Eu passo aí, cara. E nem o remake também. Esse final de semana tem o show do Alok aí na região, né? Pois é, no show rural. No né? Isso. 56? É? É, no 56. É, lá em Pato Branco. Só mais uma pra afindar aqui. Vai. Seio de mulher é igual o videogame. Feito para as crianças, mas só os adultos brincam. Ei, falando em seios, cara, eu apertei os seios da minha namorada, ela ficou puta, me deu um socão na cara, mano. Louco, por quê? Sim, apertei na porta do carro. Credo. Kleber Aguiar. Eu ia falar uma coisa, vou ficar quieto. Perdeu a namorada. Piada. Vai lá. Querida, o que tem pro jantar? Perguntou o maridão. Língua de boi. Oxe, respondeu a esposa. Ô, louco. Credo, eu não vou querer. Onde se viu comer uma coisa que sai da boca de um animal, vai lá e me traz um ovo. Não. Ai, né? Sai da onde, pegou a referência. Então, He-Man. Vamos desenhar agora. Chegou o momento da piada desenhada. Piada desenhada. Não, domingo a gente escuta de novo. É. O ovo sai da onde, né? Sai da. Do Tobas. Uma vovó. A vovó é atendida pelo caixa do banco. Quero sacar R$50. O caixa. Aqui no caixa, o saque mínimo é de R$200. Valores menores, a senhora tem que sacar na máquina ali, automática. A avó. Mas eu não sei usar a máquina. O caixa. Volte outra hora que eu mando um funcionário ajudar a senhora. Daí a vovó. Tá bem, então eu vou sacar R$200. O caixa. Mais alguma opção que a senhora deseja fazer? A avó. Sim. Quero fazer um depósito de R$150. Né? Malandro. Pronto. Boa, boa. Resolvido. Vovó. Sempre se tem uma solução pra tudo nesse mundo. Vovó é fera. Vovó é fera. Você pode mandar também a sua participação no nosso WhatsApp. Interage aí com o Yoyo no 988222300. Lembrando aí que as participações valem pra você que é de Beltrão, de toda a região. Interage com as. Pode mandar piada, pode mandar de onde que você tá ouvindo, curtindo o programa Yoyo, e no domingo esta é uma gravação, né? Não isso, adianta verdade, mandar sua não mensagem nada, pra quem tá ouvindo a reprise. Pode mandar lanche, mandar o que você quiser. No domingo? Não, hoje. Agora. Sexta-feira. Sexta-feira. Pode, pode mandar um açaí, pode mandar um, opa, de boa. Pão de queijo, isso. Uma canha, coca, cerveja. Qualquer coisa. Ai. Vamos tocar a música. Um troller de cerveja. Bom dia, desculpe se eu liguei tão cedo e te acordei, mas é que eu não parava de pensar em você e não sabia o que fazer agora. Tô olhando pro relógio, o tempo não passa, cada segundo sem você é tão sem graça, tão sem graça. Será que você consegue entender que o meu mundo parou de girar só de te ver? Eu só quero saber que horas eu passo aí pra te pegar, pra um jantar à luz de velas ao luar. E assim eu vou querer te namorar, e o mundo inteiro conspirando pra que eu amo você. Bom dia, desculpe se eu liguei tão cedo e te acordei, mas é que eu não parava de pensar em você e não sabia o que fazer agora. Eu tô olhando pro relógio, o tempo não passa, cada segundo sem você é tão sem graça, tão sem graça. Será que você consegue entender que o meu mundo parou de girar só de te ver? Eu só quero saber que horas eu passo aí pra te pegar, pra um jantar à luz de velas ao luar. E assim eu vou querer te namorar, e o mundo inteiro conspirando pra dizer que eu amo você. Pra mim de novo, uau, que legal! Ah, legal demais! É legal pra cacilda! Ioiô, todo mundo gosta! Ioiô! We'll be right back.

meu amigo. Meu Deus, cara. X-salada. X-salada. X-salada e coisarada. E coisarada. Esse tipo de Bob música, Robson. Essas horas do dia, é cruel, né? Bob and Robson. É. Você fez sucesso na década de 30. Antes de Cristo, né? Fiquei sabendo que fez sucesso. É verdade, eu não sei. Eu nasci bem depois. Vamos falar agora da Beltrão.net Telecom. Prestem atenção, meus amigos, minhas amigas. Você quer uma internet de qualidade? Beltrão.net Telecom, planos de 5 a 100 megas. Ela não anda, ela voa. Internet de qualidade extrema. Quer contratar seu plano? Muito fácil. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão.net Telecom, internet de fibra ótica. Essa é daqui. Contrate, você não vai se arrepender. Eu tenho Beltrão.net em casa. É bom demais, né? Sensacional. É sensacional. Não te deixa na mão. Tá. Isso é muito importante. Hoje é como a gente sempre comenta, né? É serviço básico. Tem que ter uma internet, tem que ter internet de qualidade, né? Isso mesmo. Lá nas casas hoje tu tem água, luz e internet. E tem que ser internet de qualidade. É verdade, de cara. Qualidade, Beltrão.net Telecom, o que oferece entrega. Sensacional. Pessoal, um convite aí pra você que tá ouvindo a Rádio Super Jovem, curtindo o Ioiô nesse final de semana, na sexta-feira. Amanhã, sabadão, o que que se comemora, Guerreiro? Dia das Crianças. Isso mesmo. Isso. E abertura também da temporada do Santa Fé Clube de Campo. Aí sim, hein? Isso bem, mesmo. Quem está com a gente aqui para fazer o convite é a presidente do clube, a Laura Fregonese, e também a Charla, trazendo aí todos os eventos, e não são poucos eventos que acontecem amanhã nessa abertura da temporada do Santa Fé. Laura, seja bem-vinda, Super Jovem, ao Ioiô, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Realmente com muita satisfação eu venho aqui hoje para convidar os sócios e os seus convidados para a abertura do Santa Fé. Amanhã, a partir das 9h. Começa cedinho. Começa cedo. Realmente começa cedo. Estaremos lá. Até a mateada e tal. Podemos providenciar. Mas teremos a nossa feijoada ao meio-dia e durante a tarde teremos competições. Então, aliás, estou sabendo que vai ter até um Grenal, é isso? Agora que estamos sem técnico, né? Na realidade, vai ter um jogo dos veteranos, às 17, às 5 da tarde. Aí depois vai ter uma confraternização com o Chopp. Nós teremos também um torneio de futebol, com as inscrições até às 10h30. E a partir das 14 começa os torneios. Às 11 vai ser sorteado as duplas. Então, qualquer sócio pode se inscrever, mesmo que não jogue regularmente no futebol, para esse torneio. Participar. É uma grande oportunidade para você fazer um exercício, né? Participar de um torneio sensacional. Eu nesses eventos, eu vou direto pro show. Ah, no show. Pula atividade. Às vezes, nem para não cansar tanto. Dá vaga pro coleguinha. Né? Bom, quem tá com a gente também aí, com a nossa presidente do Santa Fé Clube de Campo, né? Com a Laura, é a Charla, que é diretora do departamento feminino aí, é isso, Charla? Isso. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, obrigada. Estamos aqui convidar todo mundo, os sócios que estão nos escutando, que eu sei que a audiência do programa é enorme, e convidar então para que amanhã nós sempre temos a nossa tradicional abertura de temporada, que é no dia 12 de outubro. Mas esse ano ela, como a Laura já colocou, essa abertura vai estar repleta de atrações especiais. Como é Dia das Crianças, a gente fez uma programação especial para as crianças. Vai ter brinquedo para as crianças, pula-pula, inflável e um futebol de sabão. O tempo vai estar, vai ajudar, vai colaborar, tá colaborando, futebol tá calor. De sabão. Isso. Já jogou, Beto? Não joguei. Legal, é no inflável, assim. No inflável. Eu não joguei porque eles não me deixam entrar. O inflável, né? Deixaram você entrar. Só deixam crianças, sacanagem. Não, então, vamos convidar, todos os sócios, os convidados dos sócios para estar indo amanhã, então, para fazer essa festa linda com nós. A atividade começa a partir das 9 horas da manhã, né? Isso mesmo. E aí a gente tem a feijoada ao meio-dia para os sócios que estiverem por lá. Vai ter uma caipirinha também. Opa, bom, hein? E aí vamos fazer uma festa linda amanhã, com certeza. Quero ver sair futebol depois aí, sim. Depois da feijoada. Caipirinha, feijoada, chope. Chope. Oh, que maravilha, aí, né? Aí o pessoal deita embaixo das árvores lá, que é muito bem arborizado. O bosque, né? O bosque. Sensacional. Aí já se recupera pra sim. Futebol. E também aquele ouvinte que ainda não é sócio do nosso clube, né? Que tá nos escutando agora. aí nos próximos finais de semana, que quiserem estar conhecendo o nosso clube. Nosso clube está de portas abertas. É um clube que podemos dizer hoje que é quase suprido de todas as atividades esportivas que um clube pode ter. Tem além uma disso, infraestrutura muito bacana, né? Isso. É. Temos as atividades de campo também, né? Que é muito legal. Temos o lago com pescaria, temos bosque, então o golfe. É um clube bem diferenciado. Então, nós convidamos aqueles ouvintes que ainda não são sócios do nosso clube para estar lá. Nosso clube está de portas abertas para nós fazer uma visita, conversar conosco, né? É, esperamos todo mundo. É uma grande oportunidade para quem não é associado ainda do Santa Fé que venha conhecer toda essa infraestrutura. E a nossa presidente do Santa Fé Clube de Campo, a Laura, quais são aí as obras, enfim, as melhorias que estão aí em andamento nos próximos meses, Laura? Na realidade, a gente está remodelando o campo de golfe, uhum, né? Nós vamos mexer nos greens. Que é um grande destaque, né? Que é um grande destaque. Ele é um par 3 só, nós temos 6 greens, mas eles vão ficar a nível muito bom de jogo, uma irrigação, aquela situação toda. Uhum. Nós, dentro do clube, a gente aumentou nossos quiosques, nossas churrasqueiras. Nós estamos com um deck lá muito, muito gostoso para o sócio aproveitar, entende? Usufruir com a sua família. Então, é uma situação assim. O nosso lago, que é muito bem, nossos peixes, tá, foi reposto realmente ali, tá? Porque é uma pesca esportiva. Sim. Inclusive, no dia da nossa abertura, a gente vai ter o campeonato do maior peixe, do pescador para o maior peixe. Às 6 horas vão ter a premiação. Então, assim, o clube em si, ele está muito bom para quem já está. Nós estamos com uma capacidade de sócio, um nível que nós assim conseguimos atender a todos, uhum, adequadamente. Isso é muito bom, mas ainda temos sempre, ainda temos alguns títulos disponíveis. Uhum. Então, para quem não é, por favor, venha lá, conheça, é bem interessante. E amanhã vai ser um dia bem especial, né? Para quem aproveita para curtir aí todos os eventos e para associar também quem ainda não é sócio, né? Isso. A questão, posso estar falando uma coisa errada, porque não é um esporte do meu conhecimento, mas creio que seja o único campo de golfe de Beltrão, ou não? Tem mais algum? Não, nós temos o campo de golfe na altura aqui do Wilson e da Eveli. Que nós temos ele também ele tem 9 buracos, ele também está muito bonito, o campo de golfe, que é aberto à sociedade, a pessoa pode entender. Na realidade, o campo é propriedade particular do Wilson e da Eveli Carvalho, mas eles convidam os amigos, eles convidam a usufruir do espaço. Do espaço. É, entende? Inclusive. Mas de clubes, assim? De clubes, não. Em termos de clube, é o único da região que tem. Uhum. É um par 6, é uma coisa bem interessante. Entendo, par 3, desculpa, par 3. Uhum. Então, todos os greens, são 6 greens, todos eles têm... O que seria para quem não entende mais o esporte, para os leigos, os greens? É assim, é o local onde tem o buraco para cair a bola. Ah, então, assim, a medida... São 6 buracos. Na realidade, a medida é pela distância. Então, um par 3 tem uma distância definida, né? Então, um campo oficial, na realidade, ele teria 18 buracos, ou 9 buracos com possibilidade de fazer. Nós, os nossos torneios, nós conseguimos fazer 3 rodadas para nós fecharmos esses 18 buracos, entendeu? Legal. É, mas a vantagem é que, assim, um campo de golfe, você... Num espaço de golfe é um esporte que ele atinge qualquer idade, porque você vai caminhando, entendeu? Com a sua força, entendeu? E o objetivo é você acertar o buraco em menores tacadas. Então, tanto homem, mulher, uma pessoa com mais força, com menos força, consegue jogar. Que maravilha. É, e envolve a natureza, né? Com certeza. Isso é muito bacana. E para criançada também tem atividades, né, Charla? Tem. Nós temos o jiu-jitsu, temos também futebol, né, para as crianças. E abertura amanhã também da piscina. A piscina, eles estão ansiosos. Opa. Nós temos os exames, então amanhã vai ser feito até às 11h30. Amanhã, né? Acontecendo exames. Atenção associado do Santa Isso. Fé. Isso. Uhum. Então, a criançada que vai querer ir para a piscina de tarde, então fica alerta o pai e a mãe aí, né? Até às 11h30, amanhã o médico vai estar fazendo os exames para eles. Que bacana. Queria aproveitar também, já que vocês abriram aí, ó, claro, oportunidade, que além de diretora, eu sou professora. Queria mandar um abraço para as professoras que estão me escutando, lá do CEMEI, lá do Cantinho do Céu, do Marrecas, que dia 15 é dia dos professores. Verdade. E dar um grande parabéns para todos os professores. Com certeza. Obrigado pela participação. Então vamos fazer o convite mais uma vez. Amanhã o Santa Fé Clube de Campo fazendo a abertura oficial da sua temporada, as piscinas, e a garotada tá em polvorosa esperando a abertura das piscinas, né? E com muitas atividades voltadas, claro, especialmente aí pra criançada, né? Já que amanhã comemora-se o Dia das Crianças. Então a presidente do Santa Fé Clube de Campo, a Laura, também a Charla com a gente aqui, fazendo esse convite para todos os associados e os convidados também dos associados que amanhã prestigiem esse evento aí que vai envolver toda a sociedade de Francisco Beltrão, né, Laura? Isso mesmo. Obrigada, agradeço a todos pela oportunidade e convido a todos, sócios, para irem amanhã no Santa Fé iniciar a nossa temporada 2020. Bacana. Para quem é associado do Santa Fé, tem alguma dúvida, pode ligar também, sim, né? Sim, na nossa secretaria, Simone lá atende, e ainda a gente consegue atendê-los para a feijoada amanhã. Boa, então vai reserva aí, para ainda tem ainda a feijoada para amanhã no Santa Fé Clube de Campo. Santa Fé Clube de Campo, obrigado pela participação com a gente, presidente. Obrigada, e quero externar um convite a todos. Nós vamos renovar o Réveillon. Esse ano nós vamos... Olha! Então legal. Já convido a todos. Primeira mão, hein? Tradicionalíssimo, hein? Tradicionalíssimo o Réveillon. Vai acontecer, já confirmado o Réveillon esse ano. Já tem alguma atração confirmada? Ainda não? Ainda não. Estamos ainda nos bastidores. Tem que largando aos poucos. Aos poucos. Vai estar acontecendo esse evento já super tradicional no Santa Fé também, que é a festa, né? O jantar do Réveillon. Do Santa Fé. Isso aí. Parabéns. Obrigado. A salva de palmas, Santa Fé Clube de Campo. Intervalo comercial, nós já voltamos. Esse é o Yo-Yo na Super Jovem. E não tenho tempo de ficar perto de ti. Nossos momentos foram tão lindos e ainda não esqueci. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que vai ser a chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou. Eu quero passar o final de semana contigo. Esse Tigo é super jovem. Eu quero passar o final de semana contigo. Calma, Carlos Alexandre aqui no Top Hits. Quem é o Carlos Alexandre? É o Carlão. Grande Carlão. Eu quero passar o final de semana contigo. Deixou a luz acesa. Já que amanhã é o dia das crianças, vou cantar uma piada infantil. O Robin fala pro Batman: Batman, o Batmóvel não está dando partida. Santo Batman, o Batmóvel não está dando partida. Não está dando partida. Aí o Batman fala pro Robin: Robin, verifique a bateria. Aí o Robin fala: Batman, o que é iria? Posso contar mais uma piada infantil? Vai. Desculpa, o Joãozinho chegou com o olho roxo na escola, né, professora? Enzinho. Meu Deus. Enzinho, é verdade, essa é do Enzo. O Enzinho chegou na escola com o olho roxo. Professora, o que que aconteceu, Enzinho, que você tá com o olho roxo? Ah, professora, é que lá em casa a situação tá um pouco difícil, daí eu tô dormindo na mesma cama que o meu pai e a minha mãe. Aí, o meu pai pediu se eu tava dormindo, se eu tava acordado, eu falei que tava, ele me deu um soco nos olhos. Aí a professora ficou com dó dele, falou: então cara, faz o seguinte, amanhã, aliás, essa noite, se teu pai perguntar se você tá dormindo, tu fica quieto e não fala nada, né? Que daí você não vai apanhar, né? No outro dia, o Enzinho chegou lá com o olho roxo de novo. A professora: mas o que que aconteceu, Enzinho? Eu não te falei pra você falar quando seu pai perguntasse de você ficar quietinho? Então, professora, ele perguntou se eu tava acordado, eu fiquei bem quietinho. Aí ele olhou pra minha mãe e falou assim: bora, mãe, bora que ele dormiu. Deu, ah, eu quero ir junto. Não, quero ir junto. Pouco burro. Tomou uma bifa. O Zeca Camargo devia dinheiro pro Dinho Ouro Preto. O que que os... Será o que que ele pegou dinheiro emprestado do Dinho pra comprar o quê, né? O Zeca Camargo devia dinheiro pro Dinho Ouro Preto. Tá? Até que chegou um dia. Não sei o que, que era. Até que chegou um dia que ele pagou a dívida. Qual é o nome do cantor? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Pagodinho. Eu já tava sentindo um cheiro diferente do que ele tinha comprado aí do cara. Você fala. Ai, caramba. Que vibe bacana, tá aqui no show, hein, Beltrão, caralho. Galera. Zeca Camargo, eu lembro do vídeo dele dançando uma dança árabe muito louca, ali, sem camisa, né? Muito louca. Muito louca. Ele, tipo a Glória Maria. Diz que ele aprendeu com. Ele aprendeu com o Giannichini. Ah, é. Verdade. Quando o Giannichini era hétero. Isso. É. E ele anda junto com a Glória Maria, né? Glória Maria. É. Glória Maria também é muito louca. Todo mundo amigo ali. Rapaziada, vamos falar o seguinte: vamos falar de alimentação. Se alimentar bem é com produtos Lar. E se é Lar, você pode confiar. Está aqui meu amigo Adriano, o representante da Lar. Precisou de Lar? Chama o Adriano. Esse pode é o ser cara. Duas da manhã. Ô, Adriano. Pode ser final de semana. Mano, ele ótimo. Chega sempre depois, de líder. Chega de líder. Depois eu passo o telefone dele se você precisar chamar ele em qualquer horário. Madrugada. 24 horas, pessoal. Ele tá certo. Pra vender, não tem horário. Não tem horário. Não dia, não tem nada. É isso aí, Adriano. Fique à vontade pra me incomodar. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo, pesado. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Maravilha. Uma boa feriado semana amanhã, pra vocês, né? Aí. Show de bola. Vamos comemorar o dia das crianças aí, né? É, o nosso ou dia. Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos trabalhar aí. Fazendo um churrasquinho de coxinha. É, isso aí. Hoje, gente, isso aí, aproveita para comprar bastante carne de frango aí. Com certeza, é com aí, certeza. Né? Coxinha da Asa da Lar para fazer assadinho de aperitivo. Seu coraçãozinho. Vocês viram que eu mandei foto segunda-feira no grupo, né? Justo, era a da Lar. Era opa, aê, guerreiro. Mas aí, só tem um problema. Ei, só tem um problema aí, guerreiro. Não era no nosso lar, né? O guerreiro que mais ostenta aqui. Segunda tá fazendo churras. Esse dia eu me obriguei a comentar uma foto dele no Facebook. O cara me posta uma foto de pijama com uma garrafa com um gole na mão. Pijama? Uma caneca de chope. Aí eu falei, bom. É bom que se deitar já tá pronto, já né? Tá pronto. É que ele mora perto da bodega, ele vai de pijama na bodega. Nossa! É. Mentira, você não tá. Não tá. Eu achei que ele morava na bodega. Não duvido. Não duvido. Então, pessoal, estamos aí de novo, mais uma semana comentando nossos produtos aí, né, gente? Agradecer a todo mundo aí que tá ajudando a gente aí. Tá bem bom a repercussão aí. Que show, o pessoal que show. Comentando sempre aí que a audiência de vocês é show. Muito bom aí. Vai longe aí, vai a todos os lugares que eu atendo aí, tá todo obrigado. Mundo. Que bom, pessoal que bom. Que maravilha. Tá show de bola, viu, pessoal? Feedback tá sensacional. Perfeito, né? Perfeito, viu, gente? Obrigado mesmo. Que bom. E falando essa semana especial aí, temos falando um pouco, a gente sempre fala do frango, né? Vamos falar de onde que vem, né? O ovo, né? Opa, tem sempre aquele ovo, hein? É o ovo ou a galinha, né? Ei, não mas conte de onde vem o ovo. É. A gente tava falando isso antes. É. Isso. Então, assim, ó, essa semana a gente comemora a semana do ovo, né? Dia 7 a dia 12, né? Ah, é? Sério? É a semana do ovo. Ah, semana então, do ovo. Semana do coitada ovo. Coitada das galinhas, e né? E combinando com o tubo rosa também, que a Lar também aderiu a essa campanha aí, né? Tá pra show de bola. Então, falando um pouco do ovo, ele tem vários nutrientes que ele ajuda e colabora na redução do câncer de mama. Então, é uma informação importante, o pessoal que consome ovo aí, legal. Continua que o negócio é bom, né? Então, assim, gente, o tubo rosa, né? Os ovos a gente comentou aí. Outra situação que eu quero comentar, a Lar também lançou os molhos especiais, até eu mandei pro Jorjão, né, pra ver. Sim, sim, sim. Pessoal, experimentem. Eu experimentei o molho mostarda, sacanagem. Show bom demais, de bola. Hein? O pessoal fez uma degustação pra nós sexta-feira na empresa lá. Pessoal, ficou muito bom o molho. Ficou uma delícia. Tem pimentado, tem molho curry, tem o tradicional, o mostarda. Pessoal, experimentem. Onde não tiver, peça pra gente, aí entra em contato. O pessoal, depois nós vamos passar o contato depois. Vocês vão gostar. O produto ficou sensacional. Pena que A gente come demais, né? Pra variar, né? É. É, mas a gente vai tentar agora, alinhamos com o pessoal lá pra fazer mais umas 10 degustações, daí a gente vai pra ver se ficou certinho o sabor, né? Opa, chama o pessoal do Yoyo que a gente... Chama nós, viu? Vou levar vocês lá. Somos especialistas nisso, tá? É, show de bola. Então, assim, onde não tiver... Pode chegar, pedir. Então, pessoal, essa pergunta já está disponível nos estabelecimentos? Já tem estabelecimento, já tem o produto. E aonde não tiver, mesma orientação. Vai lá, pede pra gente, conversa, liga pro telefone, chama no WhatsApp. Entra em contato direto com você. Perfeito, a gente vai atrás, vai fazer. Eu vou ter certeza que vocês vão gostar. Produtaço. É, queria comentar também, voltando aqui do assunto dos ovos. Tem uma moça que é ela foi eleita musa do São Paulo. Sim, e ela faz ela faz um merchan pra gente aí. E a gente vai divulgar aqui pro pessoal começar a seguir ela aí. Opa! Tá certo. É arroba Paula Regina Antunes. Isso no Instagram? No Instagram, tá? Ela é a garota propaganda Paula Lar, Regina, né? Antunes. Olha que legal. Isso, ela faz a propaganda Lar lá, o pessoal... Uhum. Vou procurar aqui. Isso, arroba, seguem ela lá. Arroba Paula Regina Antunes. Regina Antunes. Antunes, é. Assim, ó, contando bem rapidinho a história dessa moça aí, ela é advogada, né? Mas ela gosta muito do mundo fitness, né? Uhum. Igual nós aqui. É, igual a gente, né? É. Uhum. Eu sou apaixonado pelo mundo fitness. Isso, eu adoro também. Ver. Paula traz um mundo fitness para as pessoas, assim, umas publicações. Isso aí. Então, assim, ela entrou nesse mundo aí e ela participa de vários campeonatos, levando o nome da empresa aí. Que legal. E ela consome os produtos, por isso que a gente fez uma parceria aí, tá? Uhum. Show de bola. E aproveitando o espaço aí, mandar um abraço para todo mundo da empresa que tá ouvindo lá. Quem, já por exemplo? Aí tem o pessoal aí, tem o Yuri, o Léo, o Renato, o Daniel, isso. Tá a Dani de Foz, a Renata, o pessoal da logística, é isso. Gente fina essa menina também, a Dani também. Os dois Daniels lá que estão ouvindo também, né? Tem dois. Os nossos gestores, os dois bagualudos lá. A equipe do Sudoeste aí, os amigos clientes que estão ajudando a gente aí. Então, show de bola, pessoal. É isso aí mesmo, o recado tá dado hoje aí. A partir da semana que vem vamos ter mais uma campanhazinha daquela. Opa! Né, pro pessoal aí. E importante, Adriano, quem quer... os produtos LAR na sua empresa, entre em contato com você através do número. Vamos lá. Então, 469-9115-2264. 469-9115-2264. Fechou. Fale com o Adriano aí que pode ser de madrugada, pode ser... e o amigo, apresenta aí, Adriano. Esse aqui, na verdade, ele tava pedindo uns negocinhos ali fora, ele é pedinte. E daí eu falo, tem água? Eu falei, vamos subir lá. Chega aí, só serve. Mas é gente fina, Pia, até se tiver uma vaga pra ele aí. Tá bom. Tu quer complicar a nossa vida. Isso. Mas é isso aí, se é LAR, pode confiar, presente dos melhores supermercados da cidade, se não tiver, liga pro Adriano. Ótimo, pode ir. E lembrando, alinhar essa face, hein, pessoal? Isso, lá, tá valendo ainda, né? Isso. Manda lá, participa que vai ganhar. Não é sorteio, gente. Você ganha a luva, né? Então tá bom? Show de bola. Show de bola. Vamos lá? Um abraço. Continuar. Intervalo comercial, esse é o Yoyo aqui na Super Jovem. Ah, mas é boa. É muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela super jovem Yu-Yu-Yu. Selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist. Yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless, and if you lose, boo-hoo. Phonies, then they celebrate my medals or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers while these other thorns are rosy. And if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. O coração. É só uma canção que libere as emoções pra dançar, pra cantar, pra sonhar. Só uma canção que libere as emoções pra sonhar, pra dançar, pra eu tenho uns amigos que se tocar essa música, eles liberam todas as emoções. Meu amigo, Barbarella. Ficam bem emocionados. Eu lembro da tinha uma música, a Sedução, aquela era de chorar, queridos amigos. Tem um amigo meu chorar. Que dizia assim, quando eu sou essa música, eu choro porque essa música é de chorar. Choro, de chorar. Eu chorar, deve ser amigo da mulher do turismo. Aí eu choro. Au, au. Pessoal, quero dar uma dica hoje, sexta-feira, pra você comer muito bem, vai de Dog King. Dog King. Dog King é uma delícia, tem aí os dogs maravilhosos, tem hambúrgueres, tudo feito com muita qualidade, carne, angus, enfim, você sabe que Dog King é especial. E agora no mês das crianças, está com uma promoção legal, tem um livrinho de colorir, na compra de qualquer combo, você já leva o livrinho de colorir, que é especial da franquia para as crianças, para despertar a criatividade nos seus filhos, isso é presente do Dog King. que tem o delivery mais rápido da cidade. Ligue 3055-5551. Vou repetir, 3055-5551. O delivery do Dog King atende a partir das 18 horas. Tá com fome? Vai de Dog King. Na União da Vitória, esquina com a Guanabara, ali no Sinaleiro, não tem erro. Dog King. Você se divertindo com o Yo-Yo aqui na Super Jovem, a galera que tá curtindo aí no trabalho, esperando aí às 6 horas da tarde pra dar start no Opa, final de semana. Verdade. E melhor ainda, porque no sabadão muita gente tá de boa curtindo o feriado. Tá de boa, né? Tem rolê, tem várias coisas Isso. programadas. Nós já estaremos aqui trazendo diversão mais uma vez aí no sábado aí pra galera que tá curtindo. Lendo agora em um dicionário, eu descobri nesse dicionário que punhado é o que cabe na mão. Vocês sabiam isso? Punhado é o que cabe na mão. Ô, louco. Bocado é o que cabe na boca. Ô, louco. Nem quis olhar o significado de cunhado. Foi eu pensei isso. É. Qual é a tua não começava com... Ai, ai, ai. Eu tô sem piada hoje, tô sem bateria. O programa da família brasileira. O programa. Isso. Vamos tocar uma música então, vamos galera. Vamos lá. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qual?

E aí, seus alienígenas? Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou! Seus diabólicos! Nas estradas, rodando de norte a sul do país, enfrento perigo, atravesso fronteiras, pois não há barreira pra quem é feliz. Eu deixo em casa esposa e filhos e saio pro mundo pra ganhar o pão. Se às vezes demoro pra voltar pra casa, nenhum telefone meu filho falava. Papai, a saudade aperta o coração e dizia: alô, é o papai? Volte logo, papai. Papai, papai, papai, quando é que o senhor vai voltar? Você disse que quando chegar vai trazer um carrinho pra mim. São papai, papai, papai, volte logo que eu quero lhe ver. A mamãe te ama pra valer. Sem você nossa vida é ruim. Papai, mamãe está com outro papai aqui. Papai, mamãe está com três papais. O cachorro Olivius, outro. Agora em Francisco Beltrão, o melhor aplicativo de mobilidade urbana que você já usou, 100% beltronense. Estou falando do Chofer 46, virou febre, é sucesso. Chofer 46, você precisa ir pro trabalho, pra balada, pra onde você quiser. Quer mandar seu cachorrinho pro pet? Quer enviar uma encomenda? Chame Chofer 46. Precisa ir para outra cidade? Vai de Chofer 46. É a solução. A mobilidade urbana hoje é muito importante, verdade, né? Verdade. Às vezes as pessoas têm carro, a esposa, mais um precisa ir para um lado, chama Chofer 46. Para baixar o app é muito fácil. É lá no Android, na Apple, na Play Store. Play Store. Tá Chofer 46, tudo junto. E se for na Apple Store, né? iOS está meu motorista. Então, não espere mais. Outra coisa, sexta-feira hoje, véspera de feriado, você vai sair e vai tomar o gole? Por favor, né? Por favor, não vá dirigir. Não volte dirigindo. Não vai dirigindo. Fazer esta cagada. Desculpa o palavrão, mas não vai fazer isso. Realidade. Chama Chofer 46. É, aí você vai sanar todos os seus problemas. Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana e o melhor. Esse é de Francisco Beltrão para toda a região sudoeste do Paraná. Chofer 46. Antes de chamar o pessoal da Leve, o Adriano estava aqui e mandou um abraço lá pro pessoal de Matelândia. Opa. E de Medianeira, né? Só que ele esqueceu de alguns, né? Ele disse que não gosta muito. Não, tô brincando. O tempo era curto, e né? E muita gente. E muita gente. Então, quem? A Daiane, a Maura, Denise, Emerson, Viviane, Karina, já Cira, Jonathan, Ângela e Éder Bronta. A gente não esqueceu ninguém agora. Bom, tá abraço bom? Pra grande vocês. Abraço pra todo mundo. Obrigado pela audiência, temos pelo mais carinho. Mais audiência que as rádios de lá. Ó. É verdade, verdade. E a Rede Leve já comprou presente pra garotada? Ainda não? Amanhã, Dia das Crianças. E a Leve atende hoje, nessa sexta-feira, horário especial, até às 7:30 da noite, com aquela dica muito bacana pra criançada. Eita. Isso mesmo. E atenção, você que tá curtindo o Ioiô, agora o Tito está aqui no microfone da Super Jovem, dando a dica pra você. Leve Confecções, seja bem-vindo, Tito. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô, Beltrão Região, Robert, ao Minhãozinho aqui. Isso, presente. Isso, Minhãozinho, é. Fala tudo. Acho que os internautas estão vendo o Minhãozinho. Sim. Aí, ó. Lá, certeza. Seja bem-vindo. Tá? Vamos lá, porque como você falou, atendimento hoje especial até às 19h30. Na verdade, até que tiver o último cliente. O último cliente nós vamos estar atendendo hoje. E temos aí o maior setor infantil. Vai encontrar grandes marcas como Skilly, Brandili, Milon, Vigatti, muitas outras marcas aí. As melhores, né? É, e o que está na tendência na mostra vai encontrar hoje na Leve. Com o maior prazo hoje, todo estoque. Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. Com o primeiro pagamento para quando? Quando? Somente para dezembro? só pro 13º. Papai Noel chegar. Crediário próprio da Leve não é financeiro, então venha pra Leve, Leve com Sonhos, Leve Calçados, com o primeiro pagamento pra dezembro, que é um prazo maior. Nos cartões de crédito hoje, tudo em 12 pagamentos. 12 vezes, é um diferencial que a Leve faz, até 12 vezes nos cartões. E você que não é de Beltrão, região, fizemos também na forma boleto. Que você vem, faz suas compras e paga onde você tiver. A Leve imprime o boleto, você leva lá pra sua cidade, paga lá na lotérica. Facilidade tipo, é isso aí, da Leve, tudo, né? Facilidade. E também nos cartões FM, você que é associado aos cartões FM, tudo em 10 pagamentos hoje. E como exemplo aí pra criançada, eu tenho um vestido da bonequinha LOL a R$39,90 hoje. Só isso, Tito? Vestido da bonequinha LOL a R$39,90. Vai encontrar aqui conjunto feminino da Ladybug hoje a R$44,90. É um sucesso, né, Ladybug? Patrulha Canina hoje. Atenção, gurizada aí. Conjunto da Patrulha Canina hoje a R$49,90. Só isso, Tito? Então, todos os personagens da atualidade você vai encontrar hoje na Leve, com esse prazo maior, como eu já falei, tudo pra começar somente pra dezembro, crediário próprio. Não esquecemos aí, temos toda a linha, os lançamentos aí do feminino, né? Primavera, verão aí, o que estão nas passarelas você vai encontrar hoje na Leve, com esse prazo maior. Linha masculina também, a loja tá repleta de novidades, tá? Cama, mesa e banho também. Então o povo tem que vir pra Leve hoje, com atendimento especial até as 19h30. Aí lembramos que amanhã é feriadão, né? Verdade. Então, quem quiser participar amanhã do Passeio Ciclístico também está convidado, né? Parceria, o Sesc, parceria com a Leve, ou a Leve parceria com o Sesc, a partir das 8h30 saindo do Sesc. Pula cedo e participa aí do evento. Show de bola. Show de bola. Mas não deixe para amanhã. Leve. O presente aí para a garotada hoje até às 7h30 da noite na Leve Calçados também com o nosso amigo Robert. Tudo bem, Robert? Boa tarde a todos. Hein, Beto, você ficou sabendo que o Tito vai... Vai sair de líder nessa nessa bicicleta aí. É. Sim, o bicho pegou uma bicicleta de 8 conto. Ele e falou que não tem pra ninguém. Pegou uma bicicleta que anda sozinha. Sim. Não precisa nem pedalar. Não, mas ele sabotou, botou motor na bicicleta. Sim. Daí fica fácil, né? Disfarçou. Beto, além dessas condições de pagamento que eu sempre falo, na Leve tem mais de 180 condições de pagamento, como o Tito falou, para dezembro. E com certeza uma pessoa vai se encaixar no seu bolso. Cheque também. Cheque, né? Para quando você quiser. Lá você faz do jeito que você precisa. Eu sempre falo de na boa, loja de boa. Que lá já não damos jeito pra morte. Tem que chegar a gente na faz loja. Tudo. Isso. A gente faz o que precisa fazer pra vender. Com certeza. E olha só, você vai encontrar toda a coleção da Mississippi. Gente, a Mississippi faz parte do universo Dakota, que é a marca da Dakota, da Nara, né? Pinky Cats. Pá. E a Mississippi, a gente acaba de receber lá mais de 40 caixas. Não é 40 caixas de pares. É bastante. 40 vezes 12 pares, né? Nossa. Então são 40 modelos, cara, com preço sensacional. Por exemplo, você ia encontrar em outras lojas por R$99. Na Leve você vai pagar somente R$69,90. Baratinho. Vários estilos de sandálias. Tem com saltinho, pessoal. Tem rasteirinha. Tem com pedraria. Tem todos os estilos da linha da Mississippi. Tá muito linda a coleção. Então convido você que está nos ouvindo, tá? Chama a mãe, chama o pai, né? E vai pra Leve conhecer essa linha da Mississippi que tá muito barata e tá muito bonita. Além de todas as promoções da primavera-verão que está chegando, as marcas muito bonitas, muito lançamento, você vai encontrar a maior coleção de bolsas. Nós trabalhamos com bolsas exclusivas. O que é uma bolsa exclusiva, Beto? É aquela bolsa que só você vai ter. Não tem duas. Não tem duas, é só uma. Então você vai chegar lá, tu vai comprar a bolsa, é só você que vai ter em Francisco Beltrão e região. Só você. Show, não vai ninguém. Não corre o risco de estar na rua e encontrar outra pessoa com a mesma. Não, é só você vai ter. Então, bolsas de couro, a gente trabalha com a linha da Dumont, a gente trabalha com a Saga, classe couro, são bolsas de couro, tá? Bolsas lindas. Então, é um presente também diferenciado. Você que tá pensando em dar um presente aí pra, né, refazer as pazes com a esposa. Olha aí a dica, olha a dica. E não podemos deixar, né, de pensar que amanhã é o dia das crianças. Nós estávamos falando de dar presente pros afilhados, né, Beto? Você já comprou pra todos eles, né? Opa! Então você encontra Leve Calçados. Com certeza. Um segundo piso, gente. Lembrando, a Leve Calçados tem 3 pisos de loja. E o segundo piso é 80% somente infantil. Nossa. Mas não é só infantil. Quando a gente fala infantil, as pessoas pensam que é só até 6 anos. Não. Sim. É infantil e juvenil. Então até os 15 anos está bem servido. Adolescente lá. Adolescente também vai encontrar. Com certeza. Nós trabalhamos com as melhores marcas do Brasil. Você vai encontrar Ortopé, tu vai encontrar Kid, tu vai encontrar toda a coleção da Grendene. O que é a Grendene? É aquela coleção que você compra a sandalinha e vem Um brinquedo. Ah, isso é legal, hein? É legal. Piazada pira. Imagina, hein? Tu comprar uma sandalinha pro teu afilhado e vem com a nave espacial dos Vingadores. Oh, caramba. Nossa. Ah, já imaginou? É. Agora acabou de receber lá uma sandália da Kid. Comprou a sandalinha, vem com uma moto. Desse caralho. Tamanho assim. Um brinquedo. É. Que show, é que a pessoa não consegue enxergar, a gente fala desse tamanho assim. Ao agradável. É, show, é top, show, top. Então show. Não perca tempo, atendimento especial até 7h30 da noite, hoje, pra que você saia do seu trabalho, tranquilo. Se você sai às 6, fica sossegado, dá tempo. Né? Sai às 6h30, dá tempo também, daí tu pega a tua família, vai pra Leve Calçados Confecções, fale com a gente, que a gente vai fazer o melhor negócio pra você. Não tem crediário? Não tem problema. Aproveita, abre o crediário, não tem frescura o nosso crediário. É aberto na hora, tá? Então... deixa o maridão ali fazendo o crediário e você já vai... Claro, indo... já vai escolhendo, fica tudo certo, fica de sossegado. Boa. Pessoal, um ótimo final de semana pra vocês. Pra todos nós. Pra quem todos está nós. Nos ouvindo, né? Uhum. Um descanso merecido, né? E é isso aí. Sensacional. Isso mesmo. Vem pra certeza. Leve. Vem Calçados pra leve. E confecções hoje, então, sexta-feira até às 7h30 da noite aí, com as ofertas especiais para o Dia das Crianças da Leve. Fantástico. Duas lojas na Júlia Assis, no centro de Francisco Beltrão, confecções and calçados. Vamos tocar a música? Vamos pessoal? Lá, vamos lá. A gente já volta com o Yo-Yo. E aí, seus alienígenas? Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou! Seus diabólicos! Todo mundo tá ouvindo! Montanha russa, paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelero os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão, na tua mão. Olhando filme de terror, roubei um disco voador, N maneiras de te encontrar. É bang jump, baco a vela, ou no olho de Tandera, aquarela, doce água do mar. Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos e te convido pra dançar, caminhar na luz da passarela, planar de asa delta, voar no céu da sua boca. Adrenalizou E o gole, tá na hora de destapar o gole. Reta final aí do programa Yo-Yo. O Jorgeão aí que ficou a semana inteira fazendo tratamento, né? É, tratamento de choque. Tá liberado aí o tratamento? Tô liberado, hoje eu vou tomar um. Já pode tomar um de leve assim? Ainda não posso porque eu tenho que trabalhar às 6, né? Ah, pois é. Mas aí depois, tchau. Depois tá liberado. Tchau. Tchau. Vamos desejar aqui um ótimo final de semana pra todo mundo. Feriado no sabadão, dia das crianças, né? Pra toda a garotada aí, parabéns pelo seu dia. Né? Espero que ganhem bastante brinquedos, que é o que a criançada espera, né? E gosta. Brinquedos, enfim, e o pessoal que tá prestigiando o comércio também, né? Isso é importante, né? Que prestigie todo o comércio, né? Pra que a economia fique aquecida. Verdade. E que gastem em propaganda daí. E que invistam em publicidade, que não é gasto, é investimento. Investimento. Publicidade e com é investimento. A gente. E com a Super Jovem, isso mesmo. Meu dito telefone isto, é. Vamos embora? Vambora. Grande abraço e até final de semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Moçada. Bom final de semana.